A mãe da Bruninha, Bruninha de 8 aninhos. Bruninha. Na Bruninha de 8 aninhos. É. Ela precisava, a mãe dela precisava sair rapidamente. E a Suzana, de 18 aninhos. De 18. A Suzana tava no sofá com o namorado. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Aí a mãe falou, Bruninha, fica de olho, tá? Bruninha cuidando da Suzana que tava no sofá. Isso, com o namorado, né? É. Aí quando a Bruninha, a mãe da Bruninha voltou, a Bruninha começou a relatar o que tinha acontecido. Ah, ela anotou tudinho, olhou, cuidou e vamos contar agora. Agora vou. Vamos ouvir. Ô mãe, a Suzana e o namorado dela apagaram a maior parte das luzes da casa e se sentaram no sofá. Ele chegou perto dela e começou a abraçá-la. A Suzana deve ter começado a ficar doente, porque o rosto dela começou a ficar vermelho. É. O namorado dela deve ter percebido que ela começava a passar mal, porque ele colocou a mão dentro da blusa dela. Oh. Eu acho que era pra sentir o coração. Ah, certeza. Só que ele demorou muito pra encontrar o coração. É, né? Aí foi ele quem começou a ficar doente, porque os dois começaram a ficar com falta de ar. Oh. Eu acho que a mão dele tava fria, porque ele colocou dentro da saia da Suzana, que deitou no sofá dizendo que tava muito quente. Depois de algum tempo, eu consegui ver o que tava deixando os dois doentes. Que será? Uma lombriga, mãe. Ô, louco. Imensa, enorme, mãe. Grandona. A lombriga tinha saltado de dentro do bolso da calça dele. Nossa. Foi então que a Suzana agarrou a enguia. Agarrou. A enguia. É a enguia. Com as duas mãos. Não é a lombriga, é a enguia. Pra evitar que ela fugisse. A enguia. É. De repente a Suzana deve ter ficado maluca. Hã? Porque ela tentou comer a enguia, mãe. Nossa. Colocou a enguia inteirinha na boca. Caramba. Tô tentando engolir. Eu acho que enguia é uma coisa muito dura e ruim de comer, principalmente viva, porque depois de um tempão a enguia vomitou e saiu da boca da Suzana inteirinha. Que nojo, né? O namorado da Suzana então enfiou a enguia num saquinho plástico pra sufocar ela. É verdade. Daí a Suzana tentou ajudar e deitou prendendo a enguia entre as pernas. Tadinha da enguia, tadinha. Enquanto o namorado deitava em cima da enguia. É. E eles ficaram tentando esmagar a enguia entre os dois. Matar o bichinho. Ó, mãe, confesso que eu fiquei assustada, porque a Suzana gritava. Depois de muito tempo, os dois soltaram um suspiro de alívio. Acho que conseguiram matar a enguia, porque eu vi ela pendurada embaixo da barriga do namorado da Suzana. É meu irmão, vai, olha. A Suzana e o namorado sentaram no sofá e começaram a beijar. Quero que um raio caia na minha cabeça, mãe. Se a enguia morta não ressuscitou. E eles começaram a tentar matá-la de novo. Eu acho que o namorado dela tava cansado, porque foi a Suzana que tentou esmagar a enguia dessa vez, sentando em cima dela. Vixe, nossa. Mãe, eu acho que a enguia, a Suzana é muito fraquinha. Porque depois de algum tempo, o namorado pediu pra ela deitar de bruços e voltou a tentar esmagar a enguia. Mas dessa vez com muita força. Eu fiquei preocupada, porque a Suzana gritava muito. Mas a vontade de matar a enguia era tão grande que a Suzana gritava: vai, vai, não para, não para, não para. Depois de uns minutos, enfim, o alívio. A enguia morreu. Morreu. O namorado da Suzana jogou a pele da enguia pela janela, mãe. Eu tava pensando, acho que as enguias são iguais aos gatos, tem 7 vidas, né, mãe? É verdade, porque né? Porque aquela lá viveu de novo. Meu Deus. Começando que inocência, né, velho? Isso não existe, criancinha, não. Se fosse no meu caso, não seria uma enguia. Seria o quê, Daniel? Seria um... sabe aqueles... Aqueles coró. Coró do pau podre. Coró do... Coró de pau podre, assim. Coró de pau podre. Que eles são meio envergados, assim? Isso, os corozinhos. Corozinho. Seria. Aquele bigato de coqueiro. Aquilo é se mata com tapa só, né? Só. Ha, ha, ha, ha, ha, ha.